Saída da AEL, Leda Motiva. Transponder 5465, controle 119.35. Autoridade São Paulo, comboio, seu 330, conforme classe. Chamada da pista 10, por direito, saída da AEL, Leda, segue Motiva. Transponder 5465 e o controle 119.35, Golo 397. Golo 397, protegimento correto, chame para feedback acionamento. Golo 397. Salvador, é o Golo 256, ciente da informação. Atis, November, autorização para Natal. Golo 256, informação November, mantém a escuta aguardando para corte. Para a escuta. Golo 2008, de voa. Golo 2008, autorizado táxi e Alfa Juliette para Portal 9. Alfa Juliette para 9, Golo 2008. Oscar Juliette X-Ray, autorizado Salvador para Serra Novembro, Índia Charlie, via rota do plano de voo, nível 100. Decola da pistona 7, faz decolagem curva esquerda, saída Momo. Transponder 5504, controle 119.35. Acho que a Juliette X-Ray, cotejamento correto, tá na bata, quanto a bota? 06, ciente, para acionamento, chama a torre, 18.95, altímetro 0.17, acho que a Juliette X-Ray. Informação Oscar Juliette X-Ray, livre acionamento, reporte pronto para, o táxi. Derrota do plano de voo, nível 370. Decola da pistola 0, curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Transponder 5474, controle 119.35. Nível 370, conforme rota do plano de voo. Está decolado no zero, primeira curva à esquerda. A saída é PUCA, transição ZIPAR. Transponder 5474, controle 119.35. Gol no 256. Gol no 256, cotejamento correto. Chame para pushback e acionamento. Chamarei pushback e acionamento no 256. Papa Romeo, November Oscar Whiskey, decolou 04, da presente curva esquerda, perna do vento, pistão 17, reporte para Jarabás, pistão 7, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, curva esquerda, perna do vento da 17, reporta para Jarabás e Oscar Whiskey. melhor. Prossiga. Só puxa o acionamento no 4 mesmo. Vou no 256 autorizado, para o acionamento de Champagne. Passaremos. November Oscar Whiskey, pronto para gerar base, 1-7. November Oscar Whiskey, autorizado, toque arremetida, pista 1-7, o vento, 1-50 graus, 08, né? Autorizado TGL na 1-7, November Oscar Whiskey. Juliette X-Ray, livre o táxi, reporte na Papaz, altímetro 1-0-7. Gol 1-2-5-6, altera na Maceió, 3:07, com 1-3-5 agora. Ponta de espera da pista 1-0, via Índia. Próxima ponta de espera, chama a torre, 1-9-6-9-5, altímetro 1-0-1-7. Ok, próxima ponta de espera, 118-9-5, gol no 256. Tráfego avistado. Autorizado por pista 1-0, vento 1-0 graus, 089, justiça, altímetro 1-0-7. Livre pouso, 1-0-4-1-6. Tem um tráfego aí na frente, 1000 pés abaixo da gente? Afirmo, para informação de tráfego, a aeronave está realizando toque arremetida, pista 1-7, agora mesmo vai se afastar, não intercede. Já está interferindo, já estou recebendo aqui. Papão Romeu, November Oscar Whiskey, prossiga para o farol de Itapuã e aguarde instruções. Ciente, November Oscar Whiskey, prosseguindo para Itapuã, aguardando instruções. Para informação de tráfego, um Embraer 190 da Azul, uma sinal pistão 1-0. Ciente do tráfego, Oscar Whiskey. Torre, eu vou no 256, ponto espera da 1-0, pronto. Vou no 256, mantém ponto espera, pistão 1-0. Mas é ponto espera, vou no 256. Direto Serra, livre o táxi, reporte na Taxi Oscar, ajuste altímetro 1-0-1-7. Ingresso de sonda 7, reporte linha de pronto, Papatango Oscar Juliette X-Ray. Do Torre, o November Oscar Whisky, é todo farol de Itapuã. Papa Romeu, November Oscar Whisky, quente, faz esperas na vertical do farol de Itapuã. Aguardando instruções, mantenham no mil pés. O no mil pés, inicia a curva pela esquerda ou direita, o Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky, curvas pela esquerda. Ciente, iniciando curva pela esquerda, Oscar Whisky. 256, pode alinhar, senhor? Afirmo, gol no 256, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, no 256. No plano, Belo Horizonte, 400, decolando a 1-7, curva à direita, na saída da Elveda, pode confirmar o 1-119-35, pode confirmar o transfone, se quiser? 5462. 462 é o transponder 72, para o correto, o cotejamento Índia Vitorinha, 44, quanto a bordo? Está com... 1 a bordo. Gente, Índia Vitorinha, para acionamento, chame a torre, 198, decimal 95, altímetro 1017. 1017, 2129, para o acionamento. Boa tarde. Muito boa tarde, Azul 4116, livrou? Azul 4116, autorizado táxi Alfa Juliette para portão 3. Alfa Juliette para portão 3, 4116. Saulo Bruno 397 para o táxi, 183 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna Galeão. Bruno 397, táxi autorizado, reporte no través do portal 612. Altímetro 1017. 397. Através do 612, Bruno 397. 4 para o acionamento. Papa Romeu, Índia Vitor Índia, livre acionamento, reporte para o táxi. Para o táxi. 256, pronto. Bruno 256, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 099. Autorizado decolagem, pistão 1-0, Bruno 256. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, autorizado ingresso 1-7, reporte aliado, pronto. Bruno 397, de passagem ao Embraer da Azul, que vai ingressar no portão 3, após prosseguir a táxi até o ponto de espera. Via Bate Uni Índia, próximo ao ponto de espera, torre, 1-9-7-9-5. 397. É, 2000 pés e aguarde transferência de comunicações. Oscar Juliette X-Ray, mantenha pro até 2000 aguardando, Oscar Juliette X-Ray. Vai ingressar agora para o posição 03, o Azul 41 também. Sim, Juliette, portão 3. Bruno 256, decolou o no 4, controle de Salvador, 1-19, decimal 35. Controle de Salvador, 1-19-35, boa, no 256. Acionando, pronto para o táxi no 44. Fiz o táxi, reporte na Oscar, ajuste de altímetro 1-0, 1-7. Reporte na Oscar, ajuste de altímetro 1-0, 1-7. Aguarde para a decolagem. Já. Patango Oscar, Juliette X-Ray, transfere o controle em 1-9-35. 1-9-35, Oscar, Juliette X-Ray. Romeu, November Oscar Whisky, a 1000 pés, prossiga agora a base pela direita, pista 1-7, reporte para gerar base. Base pela direita da 1-7, November Oscar Whisky, reporta para gerar base da 1-7. Estou mantendo 1 mil pés, November Oscar Whiskey. 1 mil pés, November Oscar Whiskey. Servidor índio no ponto espera da hora, tá pronto. Mantenha o ponto espera, o Papa Romeo índio, Vitor índia. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, para informação, Papa 28 Alfa, prosseguindo agora, perna do vento pela direita, pistola 7, não interfere, autorizado a decolar de pistola 7, o vento 120 graus, 07 nós. Papa Romeo, Índia, Vitor Índia. Autorizado ingresso, pistão na 7, reporte aliado pronto. Aliado pronto, Vitor Índia. O Papa Romeo November, Oscar Whiskey, para informação, prossiga para a vertical da RMAR. Reporte na vertical da mesma. November, Oscar Whiskey, vertical da RMAR, reporta na mesma. Eu vou no 397, pode esperar dar um zero, pronto. Mantenha o ponto de espera. Vai manter o 397. Mantenha a cabeceira 1-7, o Papa Romeo Índia Vitor Índia. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, decolou 1-7, controle Salvador 1-9-35. 1-9-35, controle Salvador Juliette Serra. Confere, mantém a escuta aguardando para agora. Pode. Colou da pista auxiliar com o perfil de saída conflitante, por isso que está aguardando. Gol, bola 397. Ah tá, o helicóptero, né, que decolou? Não, negativo. Uma aeronave que decolou anteriormente. Tá joia então, obrigado. Final. Salvador. Uma boa tarde, eu vou no 64, final do zero. Bom, no 64, agora a autorização de pouso. Aguarda, no 64. Romeo Índia, Vitor Índia, totalmente pronto? Autorizado decolagem de imediato, pista no 7, o vento 140 graus, 099. Papá Romeo Índia, Vitor Índia. Gol 1164, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Para informação, um Eco 50 Papá, decolando da pista auxiliar 17, sem interferência. Gente, final de tanto tráfego, gol 1164. 03, controle 119, decimal 35. Gente, o... Funcionário 6315, autorizado Guarulhos 360, via rota do plano. Dael, Leda, Motiva, 5503, multi-transponder, 1935 ao controle. Funcionário 6315, cotejamento correto, chama para fechar o questionamento. Reportaremos. 31193, pronto, corre. Gol 1164, autorizado fogo 5-0, vento 140 graus, 1-0 nós. Repouso 1-0, gol 1164. Gol 1164, um tráfego adicional à sua esquerda, um Papa 28 Alfa, mantendo o setor norte a 1000 pés, não intercede. Gente, o gol 1164. Fala da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda e Iruno. Aciona 5510, controle 119, decimal 3. Trem Rimar aguardando instruções. Aguardo, Oscar Whiskey. Aperto novembro 857, 5510, aciona 1935, controle, está 3193. 3193, correto, planejamento. Chame para pushback agora. Então, valeu. Autorização de toque emitida. Autorizado final da ONU 7, novembro, Oscar Luiz. Gol 1397, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, 1-3-1-7. Gol 1-1-64. Solo 2-1, primeira direita, solo 2-1, 1. 2-1, 1, bom, o 2 é fácil. Final da 1-7, o November Oscar Whisky. Papai Romeu, November Oscar Whisky, autorizado, toque remitido, escola 7, o vento 150, grau 089. Autorizado, toque remitido, na 1-7, Oscar Whisky. Boa, o número 64, sempre nessa escolha. Voo no 64, Alfa, reporte antes da 3 direita. Alfa, reporte 7, o número 64. Toque 7, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-50, grau 089. Iniciando 1-0, 1-0. Oxané, 6-1-4-2, formação November, mantém escuta guardando 4. Gonda 397, decolou 23, controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, 397. Gol 164, Alfa Juliette, portal 10. Esse é Alfa Juliette, portão. Confira o portão? Pistão 17 pela direita, 9 barato com isso. 10, portão. Torre, o Papa Romeu, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, prossiga. Existe a possibilidade de efetuar esse TGL agora na 10 e depois prosseguir para pouso final na 1-7? Afirmo. Então, dá presente. Autorizado base, pista 1-0, aguarde a autorização de toque remitida. Autorizado base da 1-0, aguardando liberação, November Oscar Whisky. Obrigado. Para o táxi, o CH63. 6142, Transcópia. Transcópia, 6142. Oxené 6142, autorizado Salvador para Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponda 5515, controle 119, decimal 3. 6142, copiou. Nível 350, conforme o plano, saída Puca, Caju. Decolada 10, na curva à esquerda, transponda 115, controle saída 1930. Chama 142, cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Final da 10, November Oscar Whiskey. O Papa Romeu, November Oscar Whiskey, autorizado. O toque remitido com 10, vento 140 graus, 089. Autorizado o toque remete na 10, November Oscar Whiskey. Taxi, Oxené 6, 3, 5, 5, 4 horas e 5, Daniel. Oxené 6315, taxi autorizado até o ponto de espera da pistão no 0, via parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 1 no 8, 95, altímetro 10, 17. Que estou para remeter aos 29, está presente curva esquerda, ingresso perna do vento, pistão no 0, e reporte para girar base para pistão no 7. Papa Romeo, November Oscar Whiskey, copiou a torre? November Oscar Whiskey, perna do vento da 10, reporta para girar base da 17, November Oscar Whiskey. Confirmando, prossegue para a toque remitida 1-7 ou é pouso final? November Oscar Whiskey. Pouso final na 1-7, Oscar Whiskey. Entendi. Só 3193, aguarde. Aguarda, 3193. Ah, agora autorização de pouso, ajuste de altímetro na 0 na 7. Guardando a autorização, 3. O Xené 6326 para informação de tráfego. O Papa 28 Alfa mantendo a perna do vento, pista 1-0. Não interfere. O Papa Romeo Novo Brasco Whisky, a Long Base pista 1-7, aguardando para o pouso. Longa Base da 1-7, Oscar Whisky, aguardando a liberação. O Chile 6326, pouso pista 1-0, vento 1-20 graus, 099. Para informação, um Airbus da Avianca na final, pistão 1-0. Visual com Airbus da Avianca, Oscar Whisky. Aguarde para girar base, pistão 1-7, November Oscar Whisky. Aguarde, Oscar Whisky. O Chile 6315, após a passagem do Airbus da companhia, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o colega, alinha mantém 1-0. Sou eu, November Oscar Whisky, poderia iniciar uma curva pela direita para não afastar muito? Atenção autorizado, final pista 1-7, aguarde somente autorização de pouso. November Oscar Whisky. Autorizado final da 1-7, aguardando autorização para pouso Oscar Whisky. Autorizado pouso, pista 1-7, vento, 1-20 graus, 099. Livre pouso na 1-7, November Oscar Whisky. Chile 6326, falou 33, primeira direita, falou 121, no decimal 1. O Chile 6315, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 1-20 graus, 099. Decolagem da 1-0, vento. Prossiga? Sola 2-1-1. Afirmo? É a 6326? Puxa, na 6326, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Maduro San 3193 para o táxi Super B 172, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. San 3193, 219-3, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, altímetro 10-17. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Quando lá, pronto, 1895, tá 3193. 5, decolou 35, controle Salvador 1-19-35. 1-19-35. É o Gol 2009? Isso, perdão, 2009. Frente Gol 2009, mas a escuta aguardando para corte. Informação em curso agora, Oscar. Ok, vai ouvir a hora. Entrevista segue deve ser a Tael Leda Coral? Entrevista Tael Coral. Tael Direto Coral. Ok, Tael Direto Coral, obrigado. Torre Salvador. Boa tarde, tem 3154, 2 milhas 20 a 0, pode estar chegando. 3154, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1-0-7. 0-7, 3154. Pronto, prossiga 2009. 009 autorizado para Ilhéus via rota do plano de voo, nível 240. Pistão no zero, pós-decolagem curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5531, controle 119-35. Voo 2008 autorizado a Ilhéus, nível 240, rota do plano no zero, decola para a primeira direita da El Coral, 5531 e 1-1935, Gol 2008. Gol 2009, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 2009, vai chamar, obrigado. Após a passagem do Airbus da companhia, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a passagem ali, mantém a cabeceira no zero, tá 3-1-3. 154, polo 40, primeira direita, polo 121, décima 1. 121, 3154. Tá 3154, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa 7 Juliette, tá 3154. 0 grau 079. Autorizado a decolar, agenda 3196. Então 3154, mantém a posição de ataque 6 direto. Mantém a posição de 3154, portão previsto ao 05, encontra-se ocupado, mantém a posição aguardando a liberação. Salvador, clearance, good afternoon. Azul 4131 with information November on position number 3. 4131, information Oscar. Standby to copy, maintain standby. Standing by, we'll copy information Oscar, Azul 4131. Alfa Romeo Índia, Juliano Tcheco, prossiga. Poderia informar a nossa equipe de está aqui decolando da Leão? Prevista da El Leda Irume. Da El Leda Irume, obrigado. Azul 4131, ready to copy. Ready to copy, Azul 4131. Azul 4131, clear to Sierra Bravo, Kilo Papá, via flight plan route, flight level 340. Runway 10 after takeoff, right turn. Dial, Leda, Motivos, the departure. Squawk 5526, Salvador departure, 119 and decimal 35. Clear to Campinas via flight plan route, flight level 340. Taking off from runway 10, first. Turn to the right, SID dial, Leda, Mortimer. Squawk 5526, departure control 119.35, Azul 4131. Azul 4131, read back correct, from right for pushback and set up. You call for pushback, Azul 4131. Afirmo, subindo, saindo da pista no 7, da El Leda Irume para o Galeão, a prevista. Boa tarde, Oceaneiro 6321, informação November para Brasília. Oceaneiro 6321, informação em curso ótica, a gente escuta aguardando para corte. Sim. Feedback acionado, Oceaneiro 6142. Oceaneiro 6142, autorizado, feedback acionamento, senhor para o táxi. É 321, pronto, copy. Siga, copy o Oceaneiro 321. Autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Decolada pistona 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Transponder 5544, controle 119.35. Autorizado nível 360 para Brasília, nota conforme o plano. Decolada a pista do zero, na curva direita, saída Arbor, direção inversa. Transponder 5544, modo controle 19, nota 3560. Baixa na metade 21, confirmando só nível 360. 360. Correto, baixa na metade 21, chama para pushback e acelerar. Conta 3154, observe o Airbus da Avianca puxando no portão 5, quando a aeronave ingressar no, totalmente no patch 3, autorizado o ingresso Juliette para o portão 5. Gente, é o 3154. Voo 2009, cheque acionamento no 9. Voo 2009, autorizado, pushback acionamento, chama para o ataque. Autorizado, chama ataque. Voo 2009. Passa da Guerra com Delta Fox, prossiga. Tá confirmando o reporte? Afirma, base será pela direita. Dá notificação, é, Delta Fox? 18, mas a escuta aguardando quase. O Eco Delta Fox faz check no equipamento, a transmissão com muito chato. Então, o Eco Delta Fox, pronto agora. Então, o Eco Delta Fox autorizado, Morro de São Paulo, no meu pés, decola da pista no 7, curva direita, corredor axé. Transponda 0127, controle 119, decimal 3. Eco Delta Fox, correto, qual o pátio do AB? Quente, Eco Delta Fox, para acionamento, chama a turma, 18, decimal 95, altímetro 10, 17. Fala, Salvador, boa tarde, Lula 796, autorização, Galeão, tá ciente da Oscar. Lula 796, informação em curso Oscar, até escuta aguardando para agora. A gente da Oscar, na escuta, Gol na 796. Para o táxi do Xavier, 142, 143, 3 a bordo, 3 horas e 5, alterna, Marcelo. Puxané, 6142, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Fátima e Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro 10, 17. Sim, agora puxar aqui acionamento azul 4131 no box 3. Azul 4131, no mantém a posição aguardando. Guarda, 4131. Estão na 0. Paciente, triplo reforme, tá agilizando aqui, senhor. Prossiga aí, Juliette. Ah, só uma vez, eu vou colocar aqui a dúvida da Elba, que eu vou colocar aqui, que aparece aqui é Monte Vã, Bauru, Coral e Leda. A subida é da Elba, após Leda, seu vovó Airu. Voo 2009, táxi, temos 121, 0253, de autonomia, alternada a caixa. Voo 2009, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Patio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 1985, altímetro 1017. 1097, Patio Índia no ponto de espera, chama a torre, 1095. Voo 2009. já estamos lá, estou livrando a 1-7. Prossegue do 4-4, Papa Romeu, triplo uniforme. Afirmativo. Gente, sol foi 5-7, frequência livre vai estacionar, triplo uniforme. Não há necessidade de chamar o solo? É, prossiga com o táxi na escuta da torre mesmo. Afirmativo, gente, então para a cópia da autorização, chame o solo em 121 decimal 1, Papá Romeu, triplo uniforme. Salvador, boa tarde, cenário 142, ponto de espera pronto. Cenário 142, mantém o ponto de espera, toma zero. Cada base, Gol 097. Gol 097, autorizado. Pouso 5,0, vento 1,40 graus, 089. Está livre pouso na 1,0, Gol 097. Gol 097, para informação de tráfego, um helicóptero, um Alfa Sierra 65, à sua direita, mantendo 500 pés, não manter a vertical do farol de Itapuã, não interfere com o pouso. Aceite, Gol 097. Corre ao Papa Romeu até o Juliette Serra. Papá Romeu Hotel Juliette Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã, eu informo um Boeing da Gol na curta final do Soma Zero. Ok, reportará o Hotel Juliette Serra. Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte para a General Base 517. Autorizado para o Juliette Serra, cruzamento da 1-0, reportará da base da 1-7, base da travada. Fernando 6142, autorizado Daniel, manter, cabeceira 1-0. Daniel, manter, 1-4.